vida. De novo, porra. Desgraça, velho. Cadê vidraça? Vou meter agora. Ah, não, vou meter nova. Os caras não sabem não, mas vou puxar sua voz, tá ligado? Na frente do paredão, essa novinha é gostosa. Do Instagram, essa blogueira é gostosa. Lá em Rajona, essa blogueira é gostosa. Do jeito que nós somos. Essa blogueira é gostosa. A mãe de balde, essa blogueira é gostosa. A mãe de muito, essa blogueira é gostosa. O mais a um, ai, ai, é gostosa. Ela faz desgraça em cima da piroca. Com a peça na mão, ó pai que viagem, pô. Ela faz desgraça no pau do ladrão. Ela fica alinhadinha. De PCJ ela fica alinhadinha. Bora pro TQT. Ativa a blogueirinha. Bora. Ativa a blogueirinha. No banco do Costa ela foi de trepa. Em cima da lama ela vai valer. Só vai fuder, fuder. Só vai fuder, fuder. Ele é muito brabo. Vou chamar o meu parceiro. Ele é muito brabo. Ele faz nossa mídia. Complicado. Vai só focar no rabo. Gente, complicado gosta. Só focar no rabo. Para a docinha do complicado. Você. Complicado. Do jeito. Ai, Ave Maria. Essa novinha é babado. Aí já deu um degelo já, pai. Essa novinha é babado. Duas sanfonadas dessa aí acabou o forró. Ele tá cheio de tadala, viu? Ele tá com tadala. Duas sanfonadas dessa aí acabou o forró. Ele tá cheio de tadala, viu? Roça na pica de complicado. Brabo. De quatro, ela fica de quatro. Vai comigo, vai comigo, vai. Sequência de pica no rabo, no rabo, no rabo, no rabo, no rabo, no rabo, no rabo. Sequência de pica no rabo, no rabo, no rabo, no rabo. Sequência de pica no rabo, no rabo, no rabo. Sequência de pica no rabo, no rabo. Gravou? Ela gravou que ela vai botar o link amanhã. Que delícia! Pô, qual foi, Rodrigo? Sério, bagulho sério, velho. Ela caiu, a gente descobriu agora. A gente descobriu agora, pô. Não, mas não.